Deus Todo-Poderoso, o dono, Senhor deste universo, nos disse através do profeta Joel algo tão tremendo para nossa terra e para hoje. Faça, Senhor, acontecer. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Nos céus e terra mostrarei o meu poder. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Nos céus e terra mostrarei o meu poder. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão os seus sonhos, vossos jovens terão visões nos últimos dias. Aleluia. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Nos céus e terra mostrarei o meu poder. Derramarei do meu Espírito. Nos céus e terra mostrarei o meu poder. Os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão os seus sonhos, vossos jovens terão visões nos últimos dias. Faça, Senhor, cumprir sobre nós a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia. E todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo.